Limitado, evolui, leva mais tempo. Segurança me segue na loja de departamento. Achei que fosse um cidadão, mas eu sou só um elemento. Exposto a qualquer sol, exposto a qualquer tempo. Ah, manter a calma, e quem acreditar? Será que eu devo confiar? E quem possa acreditar? Será que essa porra um dia vai mudar? Eu já vi muita coisa, eu já ouvi muita coisa. Deixa pra lá, mas diz aí. Os gringos tão mandando no Brasil. Construtor milionário inglês, o rico português. O Brasil virou freguês, o gringo americano. Anos nós entramos pelo cano. Os senhores da guerra são a banalização da vida de mão. E o fim da esperança de milhares de pessoas oprimidas. Os senhores da guerra são a banalização da vida de mão. E o fim da esperança de milhares de pessoas oprimidas. Charlie Brown, Santos.